O nosso título de hoje é: Para ajudar é preciso aceitar. A gente já começa perguntando o que é aceitar, né? Se fala tanto aceitar, aceitar. O que significa aceitar? E a gente às vezes confunde o significado da palavra, até porque, dependendo do uso que a gente quer dar, ele pode ter um significado diferente. No nosso caso, a gente pergunta: será que aceitar é concordar na questão do auxílio? Eu tenho que concordar com a forma como o outro age para aceitá-lo? Vamos dar um exemplo para a gente poder elaborar isso. Existem vários exemplos, mas existem pessoas que moram na rua. Pessoas que nós encontramos, principalmente em Caxias, nas esquinas, estão pedindo alguma coisa, algum tipo de ajuda. Eu concordo com a forma como eles conduzem a vida deles. É muito provável que a gente não concorde, que a gente age diferente. Então, aceitar é uma outra coisa. A gente vai chegar ali depois. Aceitar, então, seria se conformar com o tipo de vida que essa outra pessoa leva. Se eu me conformar, também no sinônimo dessa palavra, significa dizer que é problema dele. O que ele faz com a vida dele, a situação que ele está passando, é problema dele. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Aceitar não é também isso, então. Então, o que é aceitar? Aceitar, primeiramente, a gente poderia dizer que é admitir o outro, reconhecer o outro como alguém diferente de mim. Alguém diferente no sentido de que tem escolhas próprias, tem decisões que não são as mesmas que a minha. Significa dizer que no processo de empatia de verdade, ela faz o que ela deseja e eu devo aceitá-la como alguém diferente. Nós podemos dizer que nós somos todos iguais, pegando o nosso exemplo aqui, ó. Somos todos iguais no sentido de que nós temos a mesma origem espiritual. Organicamente, o nosso corpo, ele é igual. É feito das mesmas substâncias. Quando nós analisamos, nós sabemos que nós somos da raça humana. Nós somos iguais porque nós temos necessidades iguais. Todo ser humano, ele tem necessidades básicas, não só as fisiológicas. Necessidades de ser útil, necessidade de ser reconhecido, necessidade de ser amado. Todos nós temos isso. Muitas vezes a gente até mascara um pouco por causa da nossa autoestima. A gente às vezes diz que não precisa, mas nós precisamos. Nós temos outras igualdades, que são os nossos desejos. Todos nós aqui, nesse grupo pequeno, nós temos um desejo em comum. No mínimo um, óbvio, né? Que é ser feliz. Todos nós queremos ser feliz. Então aí nós somos todos iguais. Mas nós somos também diferentes. E a gente sabe disso. Um exemplo da nossa diferença é a maneira como nós nos comportamos para buscar essa felicidade. Não é a mesma. Às vezes nós achamos pessoas que pensam iguais a nós, que fazem algumas coisas iguais a nós, mas não somos completamente iguais. Isso é individualidade, a gente sabe disso. Então, quando eu consigo perceber que sim, nós somos iguais, a gente se aproxima. Naquilo que se chama de fraternidade, a gente percebe que nós somos todos irmãos. E aí a gente começa então a diminuir essa distância que existe entre nós. Por que para ajudar é preciso aceitar? Quando eu consigo entender dessa forma, eu consigo verdadeiramente prestar algum tipo de auxílio. Normalmente nós queremos fazer o quê? E o nosso maior laboratório é dentro de casa. Nós queremos fazer com que as pessoas pensem e ajam da mesma forma que eu. Nós queremos mudar tudo daqui para fora. Daqui para dentro, a gente está sempre certo, então a gente quer continuar sendo igual. E aí, muitas vezes até a gente verbaliza: eu não vou mais te ajudar, porque tu não faz o que eu estou dizendo. Eu já te falei quantas vezes e tu continua fazendo da mesma forma. Então eu não te ajudo mais. Então aquela pessoa que está pedindo dinheiro na esquina, eu também não ajudo. Porque eu não concordo da forma como ela age e eu não reconheço a necessidade dela. Eu não me coloco à disposição de auxiliar ela de forma verdadeira. Não precisa ser através do recurso que eu não quero dar, mas pode ser de outra forma, através de um sentimento, de uma vibração diferente. É um exemplo apenas, mas que nós colocamos ele no nosso dia a dia em vários momentos. Qual é a verdadeira caridade que já nos foi ensinado várias vezes? E essa verdadeira caridade, a gente está muito longe. É amar o próximo, sem nenhum tipo de restrição, sem colocar questões que digam: eu só vou fazer por ti. Estou transformando até o verbo amar, que é muito pesado. Então, eu só vou fazer por ti se tu fizer tais coisas, se tu agir de tal maneira. E aí não funciona, né? Então, não é a verdadeira. Quando a gente coloca empecilhos, coloca obstáculos, nós estamos limitando a nossa capacidade de fazer. Nós temos uma grande oportunidade na vida, que é de transformar nós mesmos. Nós sempre condicionamos a nossa transformação pelo fator externo. E a gente perde tempo, perde chance, e a gente não faz, porque nós sempre olhamos como um espelho. Se não refletir aquilo que eu desejo, então não funciona. Aqui no Evangelho, que a gente traz sempre, né? Porque vira e mexe, a gente cai dentro de alguma dessas questões. Tem um capítulo que ele fala: bem-aventurados os aflitos, e fala das causas das aflições, e que nós esquecemos disso, porque nós olhamos só para os nossos problemas, mas nós não nos comportamos pensando por que que aquela outra pessoa está numa situação como ela está. Então a gente usa muito a questão do julgamento, mas não a questão do entendimento, de tentar muitas vezes se colocar naquele lugar e, de novo, a empatia, entender por que age dessa forma. A gente age, todos nós, de acordo com aquilo que a gente carrega, de acordo com os nossos conceitos, com as nossas experiências, ou seja, nós manifestamos quem no íntimo nós somos. E óbvio que nós tivemos experiências diferentes, cada um de nós. E é por isso que nós somos diferentes. É por isso que nós buscamos ser feliz de formas, por caminhos diferentes. A gente só precisa se dar conta disso, né? Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Ainda vai mais além, né? Às vezes a gente exige o que nem nós não temos, que é pior ainda. Então, a grande mudança que nós podemos fazer, ela é em nós mesmos. O mundo é caótico sob o nosso ponto de vista. Nós só enxergamos as coisas negativas que estão acontecendo em todos os cantos. E nós achamos, então, muitas vezes que está tudo perdido. O que nos falta é mudar o nosso olhar, a forma de nós percebermos o mundo. Porque nós estamos olhando só o negativo, que talvez nem seja tão negativo. Muitas vezes o caos é necessário para que haja mudança, muitas vezes não, sempre. Mas está faltando a gente perceber todo o positivo que existe. Quando a gente olha para fora, e hoje todo mundo está dizendo que maravilhoso esse sol, é um fato extremamente positivo, nós precisamos dele. Quando nós olhamos a natureza toda, os animais se movimentando, fazendo aquilo para o qual eles têm que fazer, e nós não percebemos ali também a presença de Deus, desses seres, quando nós olhamos as outras pessoas que estão fazendo coisas muito boas. Então nos falta apenas mudar a nossa forma de ver o mundo, de perceber todo o bem que existe. Nós esperamos, às vezes, que as coisas modifiquem, e às vezes se modificam de uma forma de não existir mais para nós, para podermos perceber o que havia naquele lugar ali antes. Então, não precisamos esperar tanto. Temos apenas que, muitas vezes, baixar um pouco essa nossa forma tensa de ver as coisas na calma, na paz, na tranquilidade, que a gente começa a ver outras coisas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente deseja verdadeiramente ajudar, a gente primeiro precisa aceitar a situação como ela está, porque senão nós condicionamos a nossa ajuda àquilo que a gente quer fazer, não àquilo que precisa ser feito.